Então, em Salvador, voo 2006, 4 milhas do Sierra Vitor 372. Sport 372, voo 2006. Vento no momento no 30 graus com uma 12,9. 6, porta 372. Torre. Terá condições de decolar, tá logo liberada a pista? Afirmo. Porque observe o caravan assim que o mesmo cruzar a cabeceira, ali mantém aguardando pista livre, o gol 1256. Após o caravan ali mantém 1-0-1-2-5-6. Diga. Chame Recife, 1288. 1288, boa. Boa. Plan 3144, com a informação, a recolha da Avianca fazendo pushback no portão 08, fica atento. Tem 3144. Trem Torre 1895, nosso agradecimento. 1895, obrigado, bom dia. Boa. Torre, bom dia. Sinal RNAV na sua escuta agora, 4 milhas do 372, 1964. Gente, mantém escuta. 1256, vento 120 graus, 1129, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 1256. O gol no 1164, sente do tráfego, Sport 372, vento 120 graus com 1129. Reportaremos. 1885, passa bem a 1300, distância sem restrições para 2500 metros. Aqui em 2500, estou confirmando autorizado aí na RNAV. Não, ainda não. É o número 4 para pouso. Ok, então. 2500, mantendo ainda para 367. Positivo. Salvador, azul 2714 para pushback acionamento. Autorizado, time tá. Azul 2714. Semana ataque 2714. O 2006, pouso autorizado, pista no 0, 120 graus, 149. Zero e pouso, gol 2006. 1256, decolou os 17, chame controle, frequência 1208. 208, 1256. Está pronto para retornar com curva à esquerda. Motivo, sequenciamento e redução de velocidade. Ok, para 2302, na parte, esquerda 366. Positivo. Mantenha para 230 para o senhor completar a redução até o 180 e encaixar no sequenciamento. Ok, 1256. Salvador, gol 1256. Para 256, seu controle, contato. Pro 1256? Positivo, confirmo. Está em contato o radar. Câmbio. Ah, certo. Salvador, azul 2714. Subiu. Em caso de falha de comunicações, radial 295, curva à direita, Sierra Vitor 366 para o RNAV. Para 0205, esquerda, reassumindo a navegação, voando para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação, Renato. Esquerda 366, autorizado aí, Renato, gol 188. Azul 4196, em aproximação, reduz a checa o trem, torre 1895. Salvador, gol 2006, livrou na eco. Autorizado, pista na 0. Livre pouso na 10, no 164. 20 milhas. Positivo, livre. Quatro, 27 no 4 na escuta. 27 no 4 na escuta. Escuta 10, chame pronto. Para pronto, 27. Tá direito. Essa 2500 para essa 3154 ainda. Chama a torre, azul 41 no meio. Positivo, capitão. Destruir, chamar a torre. 11895. 1295, azul 41 no meio, boa tarde. Boa. São 3154, direita para o Serra Vista, 366, está autorizada a RINAV, aguarde o trecho, né? São 366, está 3154. Oi, Salvador, boa tarde, azul 41 no meio, final da pista 10. Boa tarde, 41 no meio, continue em aproximação, vento 120 graus, 129, informarei pista livre, 41 no meio. Gente, azul 41 no meio. Bom, no ano 64, solos 20, libere a direita, chame solo 1219. 219, Olivar, bom dia. Bom dia. A coisa da Avianca, após ingresso a Juliette, porção 09. Gente, após a voz da Avianca, ingresso a Juliette, pro 09, igual 2006. Gol 1964, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, 1964. E Salvador, gol 885. Gol no 885, reporte o SV 372. Vento no momento no 20 graus, 159. Gol 1885. Porcaria 372-188. Saldo 27 no 4. Para ataque 27 no 4. Salvador, chame 63-15. Superar condições de decolar de imediato quando tão logo liberada a pista. Afirma, senhor. Somente manter um ponto de espera. Manter um ponto de espera. Pelo meu 326, o controle, desça para 6.013, vou para o Serra Vitor 366 para o RNAV. 6.013, Juliette Mike, qual é a velocidade? A 230 nós. Gente, reduza para 170 nós, desça para 2.500, autorizada a RNAV. 170 nós, 2.500, Mike, Juliette Mike, autorizada a RNAV. Vitorino Juliette, meu cordial, retorna visual a 1.500 pés, via Paris, câmbio. 629-000, acionado, via Paris, escuta permanente. Controle, altimetria, eu deixo a velocidade a seu critério, câmbio. Solo, gol 964, campo, Alfa Juliette, portão 902. O gol 1164, portão 02. 02, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 41, azul 41, boa tarde, táxi via Alfa, reporte para ingressar, táxi via Juliette. Táxi via Alfa, reporte, posso Cristiano ML142, boa tarde, Recife 350 já aprovado, mantém a escuta aguardando, número 1. Opa, Romeu, acho que é o Mike. 2-0 graus, 1-4 nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, 1-0, gol 1-9, 2-3. Agora 5%. Recife 350 já aprovado, número 1 para cópia, mantém escuta, Chanel 1-4-2. 3-0, agora 1-4-2. Azul 4-1, 9-6, Juliette, portão 0-1. Para o táxi azul 2714, POB 64, autonomia de 5 horas, alterna Montes Claros. Mensagem da Cosmeta, linha da morte para 63215. Vento 120 graus 14 nós, e favorito pista livre, TAM 3154. TAM 3154. O Embraer é a companhia que ingressa agora no pátio 1. Gente, o 2714, você deram passagem ao Embraer, segue em frente, ponto de espera, torre 1-1895, azul 2714. 5 solo aos 26, libere pista direita e chame solo em 1219. Direita 1219, 1885. Gol 1885, boa tarde, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi e Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, 1885. Oxen é 1142, cópia. Liga, cópia, 1142. Oxen é 1142, autorizado Recife via rota UP do 17 até Potro, após DCD, o nível 350. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Pulca, Jamo, Aracaju. Frequência do controle 120, decimal 8, transponder 5020. Recife 350, Perzulo 17, decola da 10, Pulca, Jamo, Aracaju. 208, 5020, transponder 6142. Oxen é 1142, cotejamento correto, atentando a primeira curva após a decolagem à esquerda, chame pronto, portão 05. Permitido, chamado. Oxen é 1142. Mike, Juliette Mike, Salvador. Reporte 372, o servidor 372. Intenção de pouso é 10 ou 17? Pouso 10, Mike, Juliette Mike. Sente. 6315, está mantendo o PRO 210 por 40 milhas para evitar uma formação pesada. Certo. Controle Salvador. É o azul 2760, controle. Azul 2760, está certo, agora 40. Libere a direita e chame solo, frequência 1219. 219, boa, 3, 9, 0, informe condições visuais para mudança de regra. Azul 27, 14, vento 120 graus com 1-12 nós, decolagem autorizada, pista no zero. Livre decolagem, azul 2714. Fala, bro. E aí, bom? Bom, será que eu posso? Já. Oceano 6315, após o desvio, voar, Dália. Após o desvio, Brasil, Dadina, 8663-15. Mike, Juliette Mike. Não, negativo. Azul 2714, decolou os 30, chame controle Salvador, frequência no 208. 208, 2714, boa tarde. Boa. Papa Romeo, Mike, Juliette, Mike, pouso autorizado no 0, 120 graus, 1129. Pouso autorizado no 0, Mike, Juliette, Mike. Aqui então é voar Serra Victor 372, após visual. Ah, positivo. Eu vou lhe autorizar o Serra Victor 366 para aproximação R-Nave. Caso deseje cancelar o plano de voo agora, eu também vou aceitar. Mas o senhor conhece a circulação dos voos visuais na terminal? Voos visuais não. Ah, positivo. E o senhor vai ter que voar para o setor noroeste do campo, que é o setor de Paris, para entrar nos corredores visuais, ingressar pelo setor norte. Eu aconselho que Vossa Senhoria mantenha o Serra Victor 366 e aproxime. Sim, vamos aceitar o Serra Victor 366, graças. Protego Victor, Índia Juliette, chame a torre, frequência 11895. 1895, grato, Júlio. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 2714. Azul 2714, é o controle. Coluna Momo, restrito a 3000, 2714. Ah, positivo. Qual a razão de subida que vai entregar até o 050? Até o 050, 1.300 pés. É uma boa razão de subida. Suba sem restrições para o nível 160. Sem restrições, 160, o 2704. Autorizado, chame táxi, chame 6142. Proposto e aceito 1732, eu não tenho tráfego ali ali reportar, frequência livre. Papa Romeo, Romeo, Golfo, go ahead. Controle, Oxalé 6326, nacional. Tiano 6326, passo Serra Vitor 366, aproximação, reduz a checa trem, chame torre, 11895, câmbio. Reduzindo, 1895, 6326. Tiano 6315, chame Recife, frequência 1251, câmbio. 251, muito obrigado, ótima tarde. Abraço. Abraço. 1219, Mike, Juliette Mike. Oi, Salvador. Boa tarde, Oxalé 6326, final da 10. 6326, continue em aproximação, aguarde a transição de pouso, vento, centro e ritmo, 1129. Sente, pouso, né, 3266. Victor e Juliette, na vertical da RMA, iniciando 360 à sua esquerda, aguardando para aproximação e pouso, pista 17. Temos um traco na final, dando zero, posterior ao mesmo, será autorizado o seu pouso naquela pista. E aí, Matheus, está iniciando 360 na vertical da Animal. Fica aí. Oxalé 6326, 120 graus com 12 nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, 6326. Sou o Papa Romeo, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, Salvador. Passou para o Siga até a vertical do farol de Itapuã, qual a sua intenção de pouso? Para a pista 17, espera prevista sobre o farol de Itapuã. Oscar Mike Yankee é o número 2 para pouso naquela pista. O Xaré 6326 informa o tráfego à direita, helicóptero efetuará espera sobre o farol de Itapuã, 500 pés, e adicional à esquerda, efetuando espera também no setor norte, aguardando o seu pouso. Sim, autorizado pouso, né? O Papa Alfa Romeo Mike, Juliette Mike, confirme parte do destino? Aeroporto. Gente, ingresso agora à esquerda via Juliette, contorne o pátio principal e reporte na Taxi Lima, Mike, Juliette Mike. Juliette, pátio 1, vai reportar na Lima, Mike, Juliette Mike. Somento, efetue o cruzamento com curva esquerda agora, passando a retaguarda do Airbus da Ocean Air na final da 1-0 e aguarde para girar a base. O tráfego número 1 vai enquadrar a final da 17, já efetuando espera naquele setor. Efetue o cruzamento para o sector número 2, o Oscar Paquia. Vitor Índia Juliette, inicia aproximação para a pista 17, reporte na curta final, vento 1-2-0 graus, com 1-4 nós, Vitor Índia Juliette. Gente, visual com o Ocean Air na final da 1-0, prosseguindo para o 1-7, Vitor. Romeu Golf, Red to copy. Romeu Golf, clear to Cairo Lawrence, 1000 feet, take off from runway 17 after right turn, Axé Corridor, Salvador Departure 120.8 and Squawk 0157. Romeu Golf. Nós com 159, Vitor Índia Juliette. Livre na 17 com 720 com 15. Índia. Oceaner 6326, solo aos 36, libere pista direita e chame solo na frequência 1219. Libra direita, 1219, garoto. Nada. Roger, call tower now 118.95 to start up and text. Romeo Golf, DQNH 1012. Have a nice trip. Oscar Maquiank, agora está na base. Oscar Maquiank, agora está na base. Oscar Maquiank. Thank you, Juliette Mike. Lima Mike, Quebec, passa aberta para o cruzamento. Mike, Paulo Salvador, Ocean 6326, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, Trole Salvador, boa tarde, 7560, vindo da X-Ray. 3560, este é o controle de Salvador, ajuste agora 1-0 no 2, desça para 8000, vou ir para o Serra Vita 366 para o RNAV. 1-0 no 2, 8000 para o 66, obrigado, 3560. Vai ingressar na final, ingresso na final, reporte na curta final da 1-7, Oscar McKenck. A gente chama para ingressar na final, como é que está a visão com a aeronave da frente, ok? Gente. Mike Juliette Mike, ingresse na Quebec, mantenha a posição e chame a torre. 118.95 para o cruzamento da 1-7. Mike Juliette Mike. Adei. Vitor Índia Juliette. Cruzamento até a Aerostar. Cruzamento imediato da pista autorizado. Juliette, dá uma agilizada no táxi na medida possível, Juliette. Ocean 6326, de passagem ao da companhia, após ingresso Juliette, portão 05. Sim, já passagem a aeronave da companhia, 6 Juliette, 6326. Tenente. Valeu, eu tô vendo aqui a... os urubuzinhos aqui. Obrigado aí, irmão. Fica mais tanque, pouso livre, pista no 7, no 20 graus, 1129. Confirme, o 6142 está chamando a torre, confirme. E a intensidade está 1 na transmissão. Está autorizado a alinhar e decolar da pista no 0. 130 graus com uma 6142. Tchau, filho. Tchau, filhinho. Não me chama. Sobre a água, desça para 2.500, autorizado a Renato. 2.500, autorizado a Renato, para 3.500. Desça para 8.000, ajustado 1.012. Câmbio. Até 8.000 pés, ajustado 1.012. Vamos acessar um pouquinho mais de direito para o 220 para ajustar a formação. Tiente do desvio com curva direita. Com foco em rota do plano, subida da El Transição Coral, com curva direita após a decolagem pista 1 no 0, código 5036 e o controle 120 decimal 8. Já decolada 10, curva direita da El Coral, nível 240, acena 5036, controle 1208, voo 2097. Correto, portão 09, chame pronto, voo 2097. Chamará. Coxané 6321 está pronto para a rota? Autorizado Brasília via rota Upzulu 17, nível 360. Decola pista 1-0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor 1 após Elefa. Controle Salvador 120 decimal 8, transponder 5024. Sejamento correto, portão 62, deixa-me pronto. O Xané 6321. Salvador da Xané, meia hora, 42, 2.000 por Caracaju, boa tarde. O senhor no 6142 é o controle, está em contato radar, suba sem restrições, voe já. Não, 6142 sem restrições. Autorizado, reporte na interseção, papá. Romeu, Romeu, Golf. Está passando a Lagoinha, desça para 5 mil. 5 mil, na 7-3-2. Autorizado ingresso, repórter alinhado, pronto, cabeceira no 7, Romeu, Romeu Golf. Azul 2704, chame Recife 12545. 12545, Azul 2704, obrigado, papai. Boa. Voo no 659, Galeão 360, está pronto para quatro. Atom. Voo no 659 está autorizado Galeão via rota Upper November 857 até Mosul, o nível 360. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda DCT Irumi, para interceptar Upper November 857. Controle Salvador 120 decimal 8, transponder 5045. Obrigado, Galeão. 360, pilhando 9857, né? Na cola da 10, comando direita da Eleta, Voice DCT Irumi, 0805, olha o gol, 1 no 659. Protejamento correto, portão 1 no 0, chame pronto, gol no 659. 234321, é o controle de Salvador, é o azul 2761 que decolou de Feira de Santana. Alfa, Alfa, 17, eu desconheço o seu tráfego. Seu de colégio de Feira de Santana vai para onde? Ah, positivo. Vamos subir visual até o nível 125 e vamos acionar o código 2222. Qual é o tipo do equipamento? Ah, ok. E qual o nível instrumento solicitado? Vai subir inicialmente ao nível 125 e prossiga no seu voo, aguarde a instrução. Positivo. E agora a gente vai mudar o seu código para 5037. 5037. 3560 é aproximação, chega o trem, torre 1, 1895. 1895, lá. Boa. O motor ligou no 732, abriu um pouco a direita aí, 235, 10 milhas. Positivo, livre. Obrigado. Oceano 1142, chame Recife, frequência 12545. 3465, fazer mais, 14. Certo. 3560. Seguindo a aproximação, tá 3560. 193. Positivo, vou para Caruru na escuta, informe através do Fora da Barra. Atenar no Fora da Barra, o negócio é 0065. Gol 1738, quando tiver condições, voar para o Serra Vita 367, descer para 4000, RNAVE autorizando. Agora, retornou na pista 367, 4000, autorizou RNAVE, gol 1738. Tome Alfa, Alfa, S3, voe direto Conquista e acione a identificação. Serra Vita 372, passar travado na 3560. Pouso autorizado na pista 10. Vento 1, 30 graus, 1 dúzia nós, TAM 3560. Livre, pouso 10, TAM 3560. Tome Alfa, Alfa X-Ray, não recebo identificação. Submantenha nível 140 devido tráfego. Tome Alfa, Alfa X-Ray, cheque radial distância de Salvador. Aguarde. Tome Alfa, Alfa X-Ray, passa a receber a identificação azimuth 317 a 48 milhas, passa 120 subindo para 140 devido tráfego em descida do setor noroeste de Salvador. Câmbio. Afirmou. É, 140 na matéria X-Ray. Romeu, ficou estimado para pouso em Caruru? Oito. Ok, anotei. Autorizado, chame táxi. Gol 2017. Camarada do táxi, 2017. Para o táxi, do Janela, 6321, com 162 a bordo, alterna da Goiânia, Florida 02, com o Sr. 3-0-0. Na 6321, autorizado táxi, via Pátio 1 e táxi Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 012, tenha um bom voo. 1-0-2. Ataque de Apache, Índia, e Polícia 10, 2295, uma boa semana. Pulsária 2733, cópia. Próximo. O 0733 autorizado Salvador Aracaju, nível 090, via Golf 677. Decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle 120.8, transponder 0273, Oceira 2733. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída à frente, controle 1208, acona 0273. Oceira 2733, cotejamento correto, confirme o PLB. Traduz a bordo, tá com 4 horas e meia de autonomia, tá pronto o táxi. Gente, para início do táxi, chame a torre 118.95, o ajuste no 0-2. Transalvismo da Sanatoria. Solo, boa tarde, 3560. 3560, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi 6 Juliette. Alfa vai informar para ingresso para CCBS, que é 3600. Meia 321, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, ano 30 graus, 1-12-9, 6321. Decola, pistão zero, 6633, por um. Vocês também teriam nossa cópia? Então, 3193, cópia. Você, Galeão, via rota Upper November 857, Mosul, nível 360. Decola, pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após DCP Hirumi. Frequência do controle 1208, transponde a 5016. 3193, aprovado, Galeão. Piso 360, via 398, 57, Moto. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, transição Leda, DCP Hirumi. Controle Salvador 20-18, transponde a 5016. 3193, gate 7. Cotejamento correto, chame pronto no 07, 3193. Chamará 7193. Pronto para o táxi, tem que ter um a bordo, 2:22, alterna Aracaju. Voo 2097, autorizado táxi, via Pátio 1 e Taxi Índia, ponto de espera da 1-0, torre 118.95, ajuste no 0-2, tem um bom voo. Gente, táxi, então ponto de espera, quando lá pronto, 2295, voo 2097. Então, 3560, mantenha a posição antes da Juliette. Vai manter essa Juliette, né? 3560. Azul 4065, copia. 240, está em recepção em Sergipe 288, boa? Boa. Pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5035. Câmbio do Través de Veracruz, ajuste 1012, operação visual. Hermia 321, decolou 58, chame controle em 1208. Controle 208, acelera 6321, boa. Controle, Salvador, boa tarde, 6321, totalmente visual, passa 1410 na árvore. Luciano 6321 ao controle, contato radar estabelecido, após 2000, girar à direita, voa alerta, subir sem restrições, câmbio. Após 2000, gira à direita, girando alerta, sobe sem restrições, 6321. Prossiga no 884. Tá, a gente dá informação Yankee, autorização para Aracaju. 1884, informação em curso Yankee, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230, decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5050, controle 120, decimal 8. Copiado Aracaju, nível 230, Golf 677. Recomendo 1-0, curva em cima, Tapuca, Jamo, Caju. Aciona 5050, controle 208, gol 1-8-8-4. 1884, confirmando nível 230. No 4, reporte para o Puxibag Saneamento. 230, copiado. Chamanal, boa noite, tá. No 372, gol no 738. Gente, no 738, continue a aproximação no 0, no 30 graus, coma 19. Tem pouso autorizado, não no 0, gol no 738. Livre pouso, não no 0, gol no 738. O Série 2733 decolou às 18 horas, chame controle, frequência 1208. Chama controle dos dois pratos. No 659, no 10, autorizado, estiver de saneamento, reporte táxi. Onde para o nível 090? Sobe via saída quase para o nível 090, rotária 2733. Zero no 7, autorizado alinhar e manter a cabeceira no 0. Alinhar no 0, 2-0 no 7. TAN 3193, no 7 autorizado, reporte táxi. Autorizado, pushback, assinamento TAN 3193. TAN 38. Alô, Salvador, boa tarde, gol na 738, livrou. Gol na 738, boa. Autorizado, táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, gol na 738. Olha o Força Aérea 2733. Prossiga. Autoriza direto Aracaju para levar a formação. Positivo, livre. Ato, direto Aracaju, Força Aérea 2733. Patrizero, município totalmente pronto no 1. Autorizado, reposto táxi, 4065. Salvador, boa tarde, o Xané 6227, Yankee da Yankee para Galeão. Xané 6227, Yankee confere. Galeão, prepare a saída da El Leda Irume, aguardando cópia. Tá, foi escuta. 1-1-1000, desça para 2500, autorizada a Renave. Autorizada a Renave, 27, você vai precisar de um pequeno desvio à direita aqui pro a 1150, por 5 milhas aí, tem condições de retornar ao 366. Positivo, livre. 4 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas 27 de autonomia. Uno 659, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio 1. No través do 3, segue o Embraer da Azul, finalizando o pushback via Índia. Ponto de espera, torno 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0, via Índia. Alô, campeão, ajuste, via pátio 1. Aguarda o Embraer, 1295. Ajuste 1012. 32, obrigado, senhora. 120 no 7, decolou 04, chame controle, Salvador, frequência no 208. 208, boa semana. Controle, boa tarde, voo 2097, decolou na sua escuta. Voo 2097 ao controle, está em contato radar, suba sem restrições, após 2000, inicia a curva à direita para Dael. Após 2000, direita para Dael, 2097. E solicita como final 200. Gente, submantenha 200. Só mantenha 200, 2097. Alô, Luna 738, a próxima Juliette. Luna 738, de passagem ao Boeing da companhia, taxiando para o ponto de espera, após ingresso em Juliette, portão 9. Após a aeronave taxiando, Juliette, portão 9, Luna 738. 8, controle de097, autorizado nível 200 pelo centro de controle. Até o 200, voo 20, voo 7, obrigado. Oxana 6227, pronto, cópia. Escuta, 6227. Oxana 6227, autorizado, Galeão. GP9857, após Monsu, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El Leda após Irume, aciona 5054, controle 120, decimal 8. 360 para o Galeão, após 9857, após Monsu, decola da 10, curva à direita, Leda, da El Leda, Irume. Transponder 5054, controle 1208, Oxana 6227. Oxana 6227, cotejamento correto no portão 3, reporte para pushback e acionamento. Vai reportar. Salvador, o azul, Castelo 65 para o táxi com 124, 3 horas e 40, Ribeirão Preto. Azul 4065, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 012, como voo. Azul 193, coordenando com a equipe de solo, assim que o voo da Gol livra a retaguarda, inicia em chamtaxi. Após a passagem da aeronave da Gol, se apostar que acionamento está 3193. 2795 em aproximação, reduza cheque o trem, chame torre, 11895, azul 2715. 2895, azul 2715. Solo, voo livrando a retaguarda, na Índia, autorizado a reporte táxi. Após o Wagner, tá agora 10 milhas. Tá. Mais um minuto para o Serra Vito 372. Gente, continua a aproximação, reporte o Serra Vito 372. Azul 2715. Reporte a Serra Vito 372, ou Azul 2715. Azul 4065 está pronto para decolagem? Afirmo, pronto. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 140 graus, 129, 4065. Autorizado ingresso, a linha decola, azul 4065. Serra Vitor 372, azul 2795. Gente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento no 30 graus, 1129, 2715. Beleza, coordenação de pouso, 2715. Gente, mantenha o ponto de espera, gol no 659. Azul 4462, curva à esquerda, voo Mari, chegada Mari, pista 10.012. 10.012, Franco Mari, 4462. 715, pouso autorizado no 0130 graus, 1129. 0, pouso, azul 2795. Positivo, estou ciente. Salvador, boa tarde, Azul 4065, Dael. Azul 4065 é o controle, contato radar, suba sem restrições, após 2000, voa Leda, Leda Mótima. Sem restrições ao 320, após 2000, Leda Mótima, Azul 4065. Superpaxi, POB162, autonomia 3 horas e 15 minutos, alternativa Campinas. Então, 3193, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, seguindo o bonde da Gol, através do 4, via Índia. Ponto de espera, torre 1, 18.95, ajuste na 012, bom voo. Obrigado, comunicado 012, taxa pátio 1 Índia, pega aeronave da Gol e chama a torre Salvador, no ponto de espera da 0135. Para o táxi, Gol 1884 com 60 a bordo. Autonomia 3 horas, alternando João Pessoa. Gol 1884, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Índia. Ponto de espera, torre 1, 18.95, ajuste na 012, morro. 1012, táxi via Índia, ponto de espera da 10, 1895, gol 1884. Com 9 ali, mantém cabeceira 10. Mantém o número 9. Sendo 6314, qual é a velocidade agora? 2359, 6314. Gente, voe com 240 nós. 2460, 6315. 4462, voe para o Serra 2366.